Eu disse ai, ai, ai, eu quero é transar. Oi, ai, ai, ai, oi, eu quero é transar. Eu disse ai, ai, ai, eu quero é transar. Oi. Ai, ai, ai. Para swing. Ó, oh, foi no motel que rolou o clima. Foi no motel que rolou o clima. O tesão ficou tão alto e ela não saiu de cima. Foi no motel que rolou o clima. Foi no motel que rolou o clima. O tesão ficou tão... Só vocês, quero ouvir, quero ouvir. Eu disse ai, ai, ai, eu quero é transar. Oi, ai, ai, ai, eu quero é transar. E o quê? Ai, ai, ai, eu quero é transar. Mais alto, quero ouvir, canta aí, quero ouvir você. Eu disse. E o quê? Só bumbum. Eu disse ai, ai, ai. Tira o pé, vai, tira o pé, vai, tira o pé, vai. Ai, ai, ai, oi, eu quero é transar. Oi, ai, ai, ai, eu quero é transar. Para o swing, é. Na cabeça, na cabeça, na cabeça, vai. Ó, oh, foi no motel que rolou clima. Foi no motel que rolou clima. O tesão ficou tão alto e ela não saiu de cima. Foi no motel. O tesão ficou tão... Ai, eu disse ai, ai, ai, eu quero é transar. Oi, ai, ai, ai. Oi. É agora, vai no chão, vai no chão, vai. Vai no chão, vai, vai, vai. Eu disse ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. André CDs, o moral de Piquara. O tesão ficou tão alto e ela não saiu de cima. Foi num motel que rolou o clima. Tesão. Foi num motel que rolou o clima. O tesão ficou tão alto, ela não saiu de cima. Ai, ai, ai. Eu quero é transar. Ai, ai, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Ai, ai, ai. Oi, ai, ai. Alô, Yuri. Pagodão Universal. Tem que respeitar a melhor casa de feira de Santana, vô negão. Meu contratante Yuri presente, tem que respeitar o homem. Homem, homem que tá lá, manda em feira, vô negão. Sacra Produções, 992212255. Sacra Produções! Vocês querem agonia, vocês querem putaria? É putaria?